Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos a festa da Santíssima Trindade. É o mistério mais importante da nossa fé, o que mais importante sobre Deus nos foi revelado, que Deus é um só, mas ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Eu começo por fazer um pequeno desafio, uma pequena pergunta. Quando um sacerdote vos diz, como agora, que vai falar de Deus, deste grande mistério, qual é a nossa disposição interior, sendo completamente sinceros? É de prestar mais atenção? Finalmente, vamos falar de Deus, explicar como Deus é, ou tentar explicar como Deus é? Ou há uma tentação de quase de desligar? Pensem um bocadinho, só por contraste, parece um bocadinho mauzinho. Pensem, por contraste, se eu vos dissesse, começasse a homilia dizendo: prestem atenção que eu vou contar-vos um segredo sobre um paroquiano daqui. Mesmo que não dissesse o nome, eu tenho a certeza que a nossa atenção aumentaria, porque somos curiosos e porém, esta curiosidade às vezes não aparece da mesma forma, e até com maioria da razão, quando se trata de falar, entre aspas, dos segredos de Deus. E porquê? Porque não tem tanto interesse, quando é o que de mais importante temos para saber nesta vida e para amar. A teologia sempre se esforçou em tentar mostrar que, embora o mistério da Santíssima Trindade supera a nossa compreensão, que é um só Deus, mas três pessoas, não vai contra a racionalidade. Agora, aqui na homilia, não se trata de penetrar nessas explicações, mas podemos pedir a Nosso Senhor que nos entusiasmemos com o próprio Deus, que afinal é uma comunhão de amor, porque é à imagem dessa comunhão que nós fomos criados. Vamos, isso sim, não entrar em grandes explicações teológicas, mas apoiar-nos em algumas das passagens das leituras proclamadas para aproximarmos-nos do mistério. No livro dos Provérbios, da primeira leitura, é-nos apresentada a sabedoria de Deus, uma sabedoria com características pessoais, como se fosse alguém, né, que acompanha a criação, desejando conviver com os homens. Sabendo, como sabemos, depois da vinda de Cristo, que Deus é Pai, Filho, o Verbo, e Espírito Santo, podemos entender que estas palavras sobre a sabedoria se podem aplicar à segunda pessoa da Santíssima Trindade. E assim sendo, é muito bonito que a sabedoria de Deus, o próprio Verbo, diga essas palavras: minhas delícias eram estar com os filhos dos homens. Isto é, incompreensivelmente para nós, Deus quer e gosta de estar connosco. E penso que todos, ao lermos estas palavras, minhas delícias são estar com os filhos dos homens, não imaginamos Deus a dizê-las pensando numa espécie de multidão anónima. Deus quer, tem as suas delícias, tem gosto em estar com cada um de nós. Pensemos nisso. Deus, que é unitrino, é incompreensível, é infinito, é deslumbrante, mas ama-me e quer estar comigo. Nosso Senhor dirá que Ele e o Pai fazem morada, né, em cada um de nós. Querem fazer morada, junto, logicamente, com o Espírito Santo. No Salmo 8, que respondia à primeira leitura, com esse salmo manifestamos a surpresa do homem perante os dons de Deus. Como é possível que tu, Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, te lembres de nós? E a resposta está insinuada no próprio Salmo. Deus fez-nos semelhantes a Ele, com algo de divino, dando-lhe poder sobre a obra das suas mãos. E nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, que o que mais nos assemelha a Deus é o amor. É a vontade de pautar as nossas relações pelo amor que há em Deus e que é muito mais perceptível quando nos é revelado que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Em certo sentido, é um dos uma das facetas misteriosas é a chamada da mútua imanência das pessoas. O pai está todo no filho, exceto a paternidade, o filho está todo no pai, exceto a filiação, etc. Não é? Há uma mútua compenetração das pessoas divinas. E pedimos ao Senhor que nos faça compreender que, então, que o que nos torna mais nós próprios, portanto, mais semelhantes a Deus, é vivermos para Ele e para os outros. Que as coisas de Deus e dos outros sejam verdadeiramente nossas. Precisamente o individualismo ou o limitar as relações com os outros aos nossos interesses é o mais contrário à nossa natureza. Daí a enorme importância na vida de cada um de nós encontrar e cultivar os espaços e os tempos da gratuidade, dar sem estar à espera da retribuição, amar sem cobrar. Essa que teria de ser sempre a nossa atitude vital. No Evangelho, durante a última ceia, Jesus promete ao Espírito Santo que guiará os apóstolos para a verdade plena e recordará tudo o que Jesus fez e disse. Jesus fala do Pai e do Espírito Santo neste discurso. Podemos dizer que quer entusiasmar os apóstolos com Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, deixem-me voltar ao que referi no início, quando disse que iria falar na homilia sobre a Santíssima Trindade e que talvez tenha sugerido, não digo que tenha sucedido, mas que tenha sucedido na cabeça de algum. Bem, aí vem uma homilia teórica, abstrata, sem consequências para a minha vida. E, porém, recordemos que nós fomos criados para conhecer e amar a Deus. Fomos criados à sua imagem. E quanto melhor conheçamos Deus, mais felizes somos e melhor sabemos como devemos ser. Sinceramente, eu penso que aqui nos deparamos com um dos graves problemas da evangelização. Às vezes, podemos dar mais importância às consequências de entrar em contacto com Deus, que não digo que não tenham importância, mas damos mais importância às consequências da influência de Deus na nossa vida do que ao próprio Deus. Deixa-me só glosar um bocadinho esta ideia. Às vezes ouvem-se por parte de algumas pessoas críticas aos cristãos por serem egoístas, porque no fundo o que querem é o céu, algo só para eles. E vamos reconhecer que se o céu fosse mal entendido, existiria esse perigo. Se alguém desejasse o céu porque no fundo o que deseja é uma situação onde não tenha pessoas maçadoras à sua volta, não tenha stress, não tenha dores, não tenha contas para pagar, não haja mosquitos, ou calor, ou frio, ou cansaço, ou doença à sua volta, no fundo que não mamassem, a acusação poderia ser certa. No fundo, o que eu, cristão, quero é apenas uma situação onde me sinta bem. E, no entanto, embora tudo o resto seja verdade, não é? Que estar com Deus para sempre é incompatível com qualquer mal. Se virmos o céu como realmente é, o estar com Deus, estar com quem mais nos ama e a quem queremos amar, já não se trata propriamente de egoísmo, mas de amor. Querer estar com quem se ama é amor. Pois é, algo de parecido pode acontecer noutro patamar. Podemos querer aproximar-nos a Deus apenas pelos benefícios pessoais. Com Deus terei paz interior, sentir-me-ei mais contente, talvez até os negócios me corram melhor ou até talvez consiga mais rapidamente uma namorada. Insisto, mesmo que tudo isso fosse verdade, a pergunta que nos deveria vir à cabeça seria: e Deus em si mesmo? Meu Deus, que lugar ocupas tu nos meus desejos? Caríssimos irmãos e irmãs, aprendamos a procurar a Deus por Ele próprio e não apenas por interesse. Para que tudo me corra bem, coisa que, além disso, muitas vezes não sucede. Por vezes, o fracasso da catequese de adultos penso que tem a ver com isto. Quando as pessoas já receberam o crisma e lhes propõem vir a aulas de catequese, talvez lhes passe pela cabeça: há um novo diploma, recebo novas skills, competências que possa acrescentar aos currículos. Não? Então, ou não vou, ou sempre aparecerão coisas mais urgentes do que a catequese. Há uma pequena história de um grande romance, uma história um pouco absurda, mas é a história de uma família cristã católica, em que um ateu se enamora de uma das filhas. E o pai é taxativo, enquanto ele não for católico, não se casa com ela. Era há 2 séculos. E o rapaz aceita receber catequese de um sacerdote, amigo da família, para preparar-se assim para o batismo. Mas claro, havia pouca retidão. E numa das sessões em que ele estava cansado, o sacerdote começa por fazer-lhe uma pergunta. Então, quantas pessoas há em Deus? E ele responde: tantas quantas o Senhor Padre quiser. Isto é, não estava minimamente interessado na catequese, mas apenas na rapariga. Deus era apenas um pretexto para a sua finalidade, por mais legítima que fosse. Pois nós pedimos a Nosso Senhor que nos entusiasmemos mesmo com Ele, não com o que Ele eventualmente nos possa querer dar. No livro de Jesus de Nazaré, de Bento XVI, logo nos primeiros capítulos introdutórios, o Papa Emérito perguntava, de uma forma assim provocatória, né? Provocadora, mas afinal, o que trouxe Jesus à Terra se depois dele continuam a existir guerras, doenças, perseguições? E respondia: o que é que Jesus trouxe? Trouxe Deus. E só a nossa miopia ou insensibilidade nos impedem de reconhecer, agradecidos, esse grande dom. Estar com Deus que se aproximou de nós para se tornar verdadeiramente acessível. Pois o mistério da Santíssima Trindade deve abrir-nos a mente para o Senhor, que nos abra a mente também para a oração: como és tu, meu Deus? Que riquezas se escondem no teu ser maravilhoso? Como posso aproximar mais? Como posso ser mais curioso quanto àquilo que tu és? Essa verdade de nos aproximarmos do Senhor levar-nos a querer aprender a louvar a Deus, a rezar o Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e pensar que estamos a dirigir-nos com esta oração do louvor para o Deus Uno e Trino e que merece toda a nossa atenção. Vamos pedir à Santíssima Virgem, filha, mãe e esposa de Deus, que nos ajude a nos entusiasmarmos com o próprio Deus.